Twitter, arroba Transamérica Foz. E foi lançada de forma oficial com ato na Câmara Municipal na noite de ontem, a edição 2017 da campanha Maio Amarelo aqui em Foz do Iguaçu, promovida em parceria entre o Poder Público Local e órgãos como Detran Paraná, SESC Senat e Itaipu Binacional. O objetivo é chamar a atenção da população quanto aos perigos do trânsito e quanto às medidas simples que podem ser adotadas, né, para prevenir acidentes que resultem em pessoas feridas e até mesmo em falecimentos. Lembrando que no ano passado, 32 pessoas perderam a vida no trânsito aqui em Foz, em sua maioria, né, pedestres e motociclistas, que acabam sendo a parte mais frágil realmente do trânsito, né. Foz do Iguaçu está inclusive em segundo lugar entre as cidades com trânsito mais violento no estado, em lista que leva em consideração os municípios mais populosos aqui do Paraná. As ações do Maio Amarelo estendem-se até o dia 30 com palestras, blitz educativas, também caminhadas, passeios ciclísticos, treinamentos, exposições, entrega de panfletos e iniciativas de conscientização do público infantil também, né, para que a criançada pegue no pé dos pais. Colabore, né? Faça a sua parte por um trânsito seguro, não só para você, mas também pessoas que você pode atingir e até mesmo destruir a vida, né, por causa de imprudência. Vamos agora ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui é uma escolha descentralizada, digamos assim, né? Descentralizada e itinerante, melhor dizendo. Isso porque os iguaçuenses embarcaram de vez na febre dos food trucks, os trailers, né, de lanches que circulam pela cidade, parando em pontos como a região da Avenida das Cataratas, ali na Vila Holanda, também a Avenida Paraná, na Vila A, próximo ao Gramadão. A cidade já teve, inclusive, né, diversos encontros aí de food trucks em praças e pátios de concessionárias, mostrando bem a diversidade das opções e a qualidade dos lanches servidos. Olha, eu particularmente destacaria aqui dois, né, dos quais eu gosto bastante aqui na cidade, ambos ali próximo ao Gramadão, o Burger and Roll, que tem aí um senhor lanche, né, com tempero mais do que especial, fica ali geralmente na esquina ali da Paraná com a Silvio Américo Sasdelli, vale a pena dar uma olhadinha, e também o Mamute, né, que capricha aí no hambúrguer, e eu faço só uma sugestão, tá, o pessoal do Mamute, olha, o pão poderia ser maior, não que seja pequeno, mas é que sempre fica realmente aquela sensação de quero mais. As opções de food trucks aqui na cidade são várias e boas, então aproveite a sugestão de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Hora de falar daquelas notícias toscas, bizarras, sem pé nem cabeça, que não agregam nada na nossa vida, né? Mas que por algum motivo, vai saber, acabam virando destaque nos sites de notícias e tornando-se, né, pela grande quantidade de cliques, curtidas e compartilhamentos, verdadeiros fenômenos de tráfego de dados na internet. Entendeu aí por que querem limitar a banda larga no Brasil? É, por causa disso, não aguentam mais tanta inutilidade. Resumindo, notícias toscas que não servem pra nada, mas que a gente perde tempo comentando aqui no rádio, né? E nesta semana eu poderia falar, por exemplo, do inusitado protesto feito por um coveiro do interior do Piauí, que ao invés da frase já clássica, né, fora Temer, pintou no muro do cemitério, entra Temer. Acho que o Temer não curtiu. Não curtiu mesmo, hein? Eu poderia falar também da notícia de grande relevância dada pela colunista política Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, dizendo que o José Dirceu, ao sair da cadeia em Curitiba e viajar de carro para São Paulo, antes de embarcar para Brasília, fez uma parada na estrada para comer coxinha. Exatamente, era lá a manchete. Dirceu come coxinha na estrada. Relevância? Olha, mudou minha vida, sinceramente. Vou ali comer um pão com mortadela, tá? E já volto pra comentar a manchete que vai surgir na coluna da Mônica. Olha aí, ó. Radialista da Transamérica come pão com mortadela na padaria do Beto e da Indianara. Já pensou? Eu, hein? Eu poderia falar ainda de um caso ocorrido na Itália, onde uma mulher fingiu que estava grávida, comprou um bebê de uma romena que fazia negócios escusos ali com refugiados africanos e devolveu o bebê quando descobriu que a criança era negra, por puro preconceito ou por não ter como justificar em casa. Ou os dois, né? Vai saber. Enfim, acabou sendo preso em razão disso, né? Mas eu vou falar mesmo, é de uma notícia aqui do Paraná que prova por A mais B que jacu escasseia, mas não acaba. Como tem gente besta no mundo, viu? Vamos ao fato. Na tarde do último domingo, uma mulher de 33 anos fazia uma caminhada turística, né, pelo caminho do Itupava, ali em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, quando percebeu que o trem começava a se aproximar. Aí ela pensou, nossa, que legal, vou tirar aquela selfie no trilho do trem. Ai, ai, ai, aí você imagina o que aconteceu, certo? A cidadã estava lá, né, com aquela carinha de selfie, x, e foi atingida por uma barra de ferro que fica acoplada ali na lateral do trem, né, recebendo ferimento no crânio e precisando ser encaminhada a um hospital. Sem risco de morrer, felizmente. Mas olha, me diga, sinceramente, o que é que uma pessoa assim tem na cabeça, além de hematoma? Vamos mandá-la aí pra Ponta Grossa, a terra onde caminhão carregado com caçamba empina na subida, né? Você deve ter visto essa no Facebook, e onde motorista consegue a proeza de bater no portão do Detran. Sinceramente, o Paraná essa semana, olha, se superou em matéria de notícias bizarras. Essa do trem, olha, não tem nem o que comentar, vai tirar selfie na linha do trem, com o trem se aproximando, para, meu! Front Transamérica, até meio-dia. We'll be right back. música aqui no Front. Eu imagino que numa hora dessas o Antônio Sérgio, que nós citamos lá no primeiro bloco, né, já tenha encontrado o amor, enfim. Hoje o programa está muito romântico, ó, pura poesia. Porque enquanto eu tocava a música aqui, né, eu estava maravilhado com as letras de alguns compositores brasileiros, compositores modernos. Por exemplo, o Du Beat. Conhece o Du Beat? Muita gente conhece. Vamos lá, o Du Beat, usando aqui o adjetivo cabulosa para elogiar a menina da letra da música. Já imaginou você, minha senhora, minha senhorita, sendo chamada de cabulosa pelo seu amor? Cabuloso, hein? Também o Projota, o rapper Projota, fazendo rimas fantásticas aqui. Eu até anotei, né, na música Ó Meu Deus, o Projota usa rimas com style, braille, baile, miley, Rihanna, Copacabana, fim de semana e caldo de cana. Cara, tem que ser bom pra fazer essa mistureba louca aí, viu? Tem que ser bom mesmo. Mas olha, bom mesmo são esses versos aqui que eu recebi no WhatsApp da rádio. Permita-me recitá-los. Ela tá feliz de cá. Ela tá feliz de cá. Cê tá de BMW e ela não quer te pegar. Porque ela tá feliz de cá. Ela tá feliz de cá. Quanto mais você insiste, mais risada eu vou dar. KKKKKK. Ney Alves é o nome do poeta. Que Bob Dylan que nada, né? Me diga, Ney Alves merece ou não merece o Ig Nobel de literatura? Front Transamérica, até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, ficar no sóis. Passe em casa, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões. Passe em casa, sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe o mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, passe um momento pra ficar no sol. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que... Programação musical aqui no Front. Quando pedirem para você definir o significado do termo contradição, ó, fica tranquilo, o Front te ensina, tá? Não precisa nem pegar o dicionário, é só ler aí o noticiário, porque acompanhe comigo. Para a Folha de São Paulo nesta semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a terceirização e a reforma trabalhista vão gerar empregos no país. Já o portal Infomoney publicou pesquisa da Fiesp, veja bem, pesquisa da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, apontando que 70% das empresas paulistas consideram que a reforma trabalhista não é grande incentivo à contratação e apenas 22,2% pretendem aumentar investimentos ou contratações. Enfim, contradição é isso. Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Ou será que o nome disso, com relação à primeira declaração, é mentira mesmo? Sei lá, né? Daqui a pouco tem a mulher do Google para tentar descomplicar tudo isso pra gente aqui no Front. Estúdio ao vivo Transamérica. Até hoje em dia, o homem da paz, o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem de mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Homem de mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer. Não vai pro céu, é bom aprender. A vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. Fazia, eu não trabalhava, eu não sabia. O homem que Um pouco de rock em homenagem ao pessoal do Burger and Roll aqui na cidade de Foz. E olha, dizem que ninguém mais ouve rock, né? Mas o que não falta hoje em Foz é estabelecimento com rock no nome, né? Já reparou? Impressionante. Sinal de que o bom e velho rock and roll não só não morreu, como está aí tirando uma onda com a gente, né? Direto das catacumbas. Vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena. E é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Nossos ouvintes, Mulher do Gogli. Nossos, hein? Estou aqui com uma cartinha de papel toda colorida do fã-clube da Mulher do Gogli. Pois é, fã-clube da Mulher do Gogli, formado pela Letícia, pela Camila e pelo Luiz Fernando. Ó, a galerinha adora a sua voz, viu? Obrigada. Conheço vocês. Sei tudo sobre vocês. Sei tudo que vocês acessam. Mulher do Gogli, seu sádico hábito de jogar isso na cara da gente o tempo todo, né? É o seguinte, você estava ouvindo o programa e sabe do que eu estou falando? Sim. Aquelas duas notícias que eu citei, né? Do ministro da Fazenda dizendo que a reforma trabalhista vai gerar empregos e a pesquisa da Fiesp apontando que mais de 70% dos empresários não pretendem contratar mais com as mudanças na lei. É uma contradição ou uma mentira? Sim. Sim, sim, o quê, Mulher do Gogli? Os dois. Contradição e mentira. 100%. Impressionante como até quando você responde, você dá um jeito aí de ficar em cima do muro, né? Hoje não foi aquela respostinha tosca de sempre, né? 50% ou sim ou não, enfim, foi 100% ou sim, não ajudou muito não, né? Sim. Ok, eu acho que o ouvinte até já enjoou de ouvir você dizendo sim, ou será que não? Sim. Então para, caramba, ok, né? Eles podem até não ter se irritado, mas eu me irritei. Enfim, parece até que você faz de propósito, né? Sinceramente. E não. Não responda assim novamente. Credo, Guilherme. Que pessoa negativa você se tornou. Sim. Que pessoa injusta. Você pode falar sim. Eu não. Exatamente, Mulher do Gogli. Na participação na semana passada, vamos tocar nesse assunto, você antecipou 5 nomes que fariam parte do secretariado do prefeito eleito Chico Brasileiro, né, que tomou posse na segunda. Bom, imagino que você tenha conseguido essa proeza por ter fontes, certo? Responda certo. Não responda sim. Certo. E as pessoas estão curiosas. Que fontes são essas, Mulher do Gogli? O site da prefeitura. Ha, ha, ha, ha. Como assim o site da prefeitura? Não fui eu que divulguei. Foi a comunicação social da prefeitura. Tá, se foi o site da prefeitura, a comunicação social da prefeitura, como foi que eu não vi então, Mulher do Gogli? Você deletou a mensagem sem ler, Guilherme. Deletei mesmo ou será que deletaram por mim? Ha ha ha ha. Sei não, viu? Porque eu tentei entrar no site da prefeitura, estava dando offline. Enfim, maior jeito de sabotagem isso aí, hein? Vamos ter que rever suas definições de lixo eletrônico, reforma da privacidade da Mulher do Gogli, enfim, o que você acha? Isso é golpe, Guilherme. Além de injusto. Agora você é golpista. Adeus! Isso. Vai então, vai fazer greve geral, vai. Você vai ver aí quando o Bolsonaro for eleito presidente no ano que vem, tá? Você vai ver. Se isso aqui hoje já tá uma droga, imagine se um cidadão como esse ganha, né? Sinceramente, ainda bem que aqui tem Paraguai e Argentina pra fugir se uma aberração como essa acontecer. Enfim, conversei com a Mulher do Gogli, que talvez volte na semana que vem. Talvez 50%, né? Ou sim, ou não. Intervalo no front, tempo de esticar as pernas, dar aquela espiada marota na geladeira, que mais, né? Tem coisa que você não conta, né? Claro que tem. Na volta tem a segunda hora do programa de hoje. Eu disse que nós falaríamos também sobre a polêmica em torno do suposto namorado da Dilma. Pois bem, eu acho que ninguém tem nada a ver com isso. Enfim, mas já que é assunto, vamos falar, né? Em instantes, tudo isso no próximo bloco. Também vamos ter o quadro do 7-1 da semana ainda hoje, né? O Sidney Busanello falando de esportes. Front Transamérica até meio-dia. E taca-lhe pau!